Backup line 980, pass back level 120, contact now receive center frequency 12685 or 12545. 125, clear the altitude, clear to American 982. 082 da passagem Embraer da companhia, após prossegue via Alfa Juliette, posição 09 no Fatih 1. Passagem aeronave, Alfa Juliette, posição 09. 09, obrigado. Decolando 1500 pés, Zulu Delta Oscar. 1500 Oscar. And for American 982, say the frequencies again, please. Frequency 12685 or 12545. Thank you. Patrona 3660, desça para o nível 040. Nível 040, tá 3660. Bola 754, desça para o nível 050. 050, bola 754. Bola 941, desça para o nível 060. Bola 941, da Gol Controle. Na escuta, 941. Desça para o nível 060. É o 060, bola 941. Alfa Vitulé de Salvador, Alagoinhas, 1.500 pés, decolado 35, após a decolagem mantém a proa até contato com o controle. Após contato com o mesmo irá aguardar a liberação para autorizar o tráfego a Alagoinhas. O transporte 0151, no controle 39.35, Alfa Victor Juliette. Negativa. Após a decolagem 35, manterá a proa aguardando estabelecer contato com o controle. Alfa Victor Juliette. Gente, 02 a bordo no Pato da Bata. Tracionamento táxi da torre. 108.62 é bom voo. Victorina Juliette, pronto cópia. Victorina Juliette, autorizado Valença, 1.000 pés, decola dando 7, primeira curva à direita, restrito no corredor Axé até a liberação do controle. Aciona o transponder padrão, 0160, Victorina Juliette. Autorizado Valença, decola dando 7, curva à direita, corredor Axé, restrito até a liberação do controle, 0160, transponder. Protegimento correto, confirme o POB. POB 02, autonomia está com 3 horas. Gente, Victorina Juliette para acionamento e táxi da torre, 108.62, é bom voo. Igualmente. Confirme a intensidade muito baixa da mensagem. Oh, desculpa, o objeto 6741, nós temos a Quebec, autorização para Guarulhos. Será coordenada, aguarde o nível 340 6741. Gente, confirmada é a Dael? Dolly. Tá bem, obrigado. Webjet 6721 no livre pouso, pista 28, vento 250 graus, 08 mais. Livre pouso 21, 6721. Vitor Índia Juliette, só confirmando, 2 a bordo, 3 horas de autonomia, solicita táxi? Já está pronto para o táxi. Vitor Índia Juliette, autorizado, táxi, reposto para ingresso na 17, o ajuste no 015. Alfa Vitor Juliette, só confirmando, já está acionado? E vira só na chame táxi, Alfa Vitor Juliette. Olha, o Zulu é táxi, visual. Juliette, localizador? 64, bom tempo. Compete, possível ligação, chama agora a 2386, bom pouso. Juliette. Juliette. Vitor Índia Juliette, reporte alinhado e pronto na 17. Lula Delta Oscar, chama agora a torre, 1086, bom pouso. Grátis. 3660, desça para 2000 pés, ajuste do altímetro no 05, informe no curso localizador. 2000 no 05, vai informar, 3660. Milhas 17. Operação 5, ó. Azul 4061, cleared line up and wait, runway 28. Ok, roger, cleared to line up and wait, runway 28, azul 4061. Vitor Índia Juliette, livre decolagem pistão no 7, vento 240 graus, 09 nós. Webjet 6721, no solo 48, Oliver 1219, mantém posição antes da Alfa. 219 antes da Alfa, nessa 21. Boa tarde, tá 3566, informação que é 3566, boa tarde, essa identificação, autorizado, chegada a CARI, desço inicialmente para o nível 080, estou tímido no 05, de lance radar. Chegada a CARI, nível 080, 3566. Fio. Objeto 9741 está autorizado, Guarulhos, nível de voo 340, via Upper Whisky 58. Decolada 28, após a decolagem mantém a proa até o nível 030. Após o nível 030, curva esquerda na saída, bola e transição Gonza. 5130, transponde o controle 19.35. O objeto 6741. Autorizado 340 para Guarulhos, forma 58, pista 28. Vai decolar, manter a proa até 35, curva esquerda, cumprindo a gola e Gonza. Transponder 5130, saída 19. Correto, portão 04, reporte quando pronto para pushback e acionamento, apenas informando. O centro de equipe informou que tem um slot até os 16h10. O aeronave precisa decolar até os 16h10 para voar na Aeroporto 58. Após isso, será necessário uma saída G para mudança de rota. A gente está pronto para o pushback e acionamento. 6741, portão 04, autorizado. Puxa, acionar, reportar. Gente, reportará. Confirmando apenas a aeronave da TAM, que chamou, recebendo, solicitando instrução a respeito da Aeropolícia 5850 na escuta. 7, informa o vento 260 graus 09 nós, livre pouso, pista 28. Confirmando, embaixo travado, avistando, Oscar Juliette. 060. Paulo, chamou o 3173? Afirmo, tem a 3173 que solicitou instruções sobre a aerovia? Não, não recebi. Não, só confirmando, foi a sua aeronave que solicitou a instrução, foi isso? Eu não entendi o que você falou. A respeito, se é possível para Guarulhos, é por isso 50 ou 58, foi o comandante que solicitou? Isso. Isso, entrei em contato com o centro Recife, de acordo com o Notam Zulu 0148-2010, até 16h10 o Lu de hoje, o senhor tem duas opções, vai pela Upper Whisky 50 ou Upper Whisky 58. Após as 16h10 o Lu, só resta uma opção, que é a Upper Whisky 50. Após as 16h10 é Upper Whisky 50 então, tá joia. Afirma. Obrigado. Site level 030. Azul 4061, climb flight level 360, God calls the departure. Ok, roger, climb flight level 360, God calls the departure, azul 4061. Na 35. Tenente, aguarde, mantenha a posição, Alfa Vitor Juliette. Zulu Delta Oscar, livre pouso, bicho no 7, vento 250 graus, 08 nós. Liga. Juliette 54. É 3660 o localizador? Confirme. Está no localizador, está 3660. Completo procedimento, chame agora a torre, 186, bom pouso. 186, obrigado. Gona 754, desça para 2000 pés, ajustou o altímetro no 05, reduza para aproximação, Gona 754. 2000, Gona 05, reduza para aproximação, Gona 0. Gona 941, reduza para 180 nós, desça para 3000 pés, Gona 941. 1809, Gona 941. E descendo 2000, reduzindo, Gona 754. Entende. 360, continua a aproximação aguardando pista livre, informa os últimos 90 metros fechados. Ah, ciente, está 3660 aguardando. Zulu Delta Oscar, solo aos 53, autorizado backtrack até o pátio 4. Oscar Juliette, solo 53, ao livrar a esquerda, 1219, mantém posição antes da Alfa. Confirma o vento, está 3660. Está 3660, vento 250 graus, 10 nós, livre pouso, pista 28. Autorizado pouso para o 3660. Alfa Vitor Juliette, autorizado ingresso na 35, reporte alinhado e pronto. 1397 1397 é o solo. Informação Quebec, autorização comboio, nível 400. 400 está coordenado, agora de cópia 1397, tá bom. Aguarda. Posso falar que o Juliette confirma o pátio? Autorizado o táxi via aqui no pátio 3, no pátio 3 aguarda instruções. 5, vigilância radar. 070, 1500, ou 600. Zero. 741 da WebJet está autorizado, táxi via Índia, Alfa, até o ponto de espera 28, no ponto de espera quando pronto, torre 108, sinal 6, ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, Índia, Alfa, ponto de espera 28, 108, 6, bom serviço, 6741. Bom voo, bom domingo. Localizador, Gol 754. Sim. Gol 754, LF, Lulu, da pista 1928. Só aproximação, chame agora a torre, 1086, bom pouso. 1086. 1941, desça para 2000 pés, informe no curso localizador, inicie redução para aproximação. 2000 pés, indo para aproximação, Gol 1941, reportando ao localizador. 924, desça para 3000 pés, ajuste do altímetro no 0, no 5, reduza para 180 mais. 3.015 reduzindo, 924. Código no 754, continua a aproximação guardando pista livre, informa os quais são os últimos 90 metros fechados, pista 28. 190 metros, gol no 754. Escala Alfa Juliette está livre, ingresso no Pátio 1, contorno, reporte na Taxiway Lima. 4. Mantendo pro, mantendo o vetor, 24. Passando para da barra, o Vitorinho Juliette. Vitorinho Juliette, modifique frequência, 1, 2, 3, 4, 5, para recordação de que demais tráfego, Vitorinho Juliette. 3, 4, 5, até a volta. Quebec Serra, modifique frequência para 1, 2, 3, 4, 5, considerações com o tráfego local, Kilo Quebec Serra. Azul 4061, pass back level 140, contact now receive center frequency 12880 or 133.25. Ok, Roger, receive center 128.80, alternate 133.25, Azul 4061, thank you, good day. Good, roll, 754. Pessoal, 941 no localizador. Afirmativo, localizador visual com campo, 941. Pronto, procedimento, chame agora a torre, 186, bom ponto. 86, obrigado. 924, desça para 2000 pés. Aguarde o último vetor para a pista 0, gol no 924. 2000, aguardando vetores, 24. Controle, por favor, confirma, mudou a pista? Pista 28. Entende. 400 via Upper Whisky 58. Decolagem 28, após a decolagem, mantém a proa até o nível 030. Após curva esquerda na saída, gola e transição Gonza. 51144, eu transpondo, eu controle 119.35. 1397. Autorizado com o Rony, São Paulo, base 00358. Decolada 28, mantém a proa até 3000. Curva esquerda, gola e Gonza. 51144. E 1935, gol 397. Protegimento correto, portão 05, reporte quando pronto para acionamento e push. Já está pronto para push back e acionamento, gol 397, posição 5. Gente, aguarde instruções. Solo T8001, boa tarde. Autorização Salvador. Salvador Recife, o nível solicitado é o 330? Pode ser o 330. Será coordenado o Edcop, informação em curso Quebec. Guardando, 8001. Alfa Vitor Juliette, livre decolagem pista 35, vento 240 graus, mão no nós, mantendo a proa de decolagem. Livre decolagem 35, mantendo a proa de gol no 754, solo 59, Olivrão 219, mantém posição antes da Alfa. Número 2, atenção, número 2 para cópia, 340, o Guarulhos será coordenado, vai de cópia. Aguardando. Só para informação, o T8001 está pronto para push e acionamento no 11. Alfa, desculpa. Estou no 754, táxi via Alfa, reporte Enzo, táxi via Juliette. Táxi de Alfa, importante para o Juliette, com o 754. Confirma a posição de estacionamento para o 73660. De acordo com a informação em espaço infra-aero, posição remota. Ciente, posição remota, 3660. Pista. Oi, boa tarde, gol no 924, passou o ZAN. Visual estabilizado. Boa tarde, gol no 924, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando 24. Ciente, boa tarde. Alfa Vitor Juliette, decolada 00, controle 119.35, mantendo a proa. 119.35, mantendo a proa, Alfa Vitor Juliette. Estacionamento, portão 105, reposto quando pronto. Boa tarde, gol 307. Senhor Salvador, boa tarde, aqui o Capatão da Fernanda Juliette, decolado da 35, mantendo a proa. Confirme. A Fernanda Juliette, decolado da pista 35, mantendo a proa, irá atingir, mantém 1.500 pés. Sente, Alfa Vitor Juliette, suba visual. Vitor, o Alfa Vitor Juliette. Pode confirmar, Walter? Alfa Vitor Juliette, confirma o nível solicitado para voar visual? 1.500. É, possui uma antena no 1500 pés, voe direto e forme 20 milhas fora. Caso não consiga contato com o controle, modifique a frequência para 1, 2, 3, 4, 5 e conexões com demais tráfego. Informe o estimado de pouso, Alfa Vitor Juliette. Tem a posição antes da Juliette? Assim que o Bang da companhia ingressar no Pato 3, está realizando o puxo agora à sua esquerda e na sua avaliação de ponto de segurança, ingressa na Juliette para a posição 08. Afirmativo, mantenha antes da Juliette, assim que a nave livrar, vai ingressar no 08 com o 754. 080, ajustou o time, tu no 0 no 5, vigilância dada. 080, tu no 0 no 5, com o 697. 3566 da TAM, desça para 2000 pés. Informe do custo localizador 3566. Desce para 2000, pode voar usando? Autorizado. Gol no 600, reduz a velocidade para 180 nós, desça para o nível, desça para 3000 pés. Gol no 600, ajusta o tímetro no 0 no 5. Desce e desacelera, 180, 3000, 615. 600, gol. Meu 3-0, curva direita, perdida subida Aron com transição Melim, 5147 no transponder, controle 119-35. Gente, então, 001, após a decolagem, irá manter a proa até o nível 030, antes de iniciar a curva direita. Positivo, vai manter a proa até o nível 30, até o 030, depois inicia a curva direita no perfil da subida. Está pronto para puxa e acionamento no 11. Gente, tanto 001, não mantém a posição. Sora, gol, o 941, livrou? O 941, táxi via Alfa, Kilo, Pat 3. Mantém a posição no Pat 3, aguardando instruções. Alfa, Kilo, Pat 3, batendo Pat 3. C3, pronto, cópia. Prossiga. Então, 3173 está autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Upper, Whisky 50, decola da 17, primeira curva, corrigindo, após a decolagem, decola da 28, corrigindo, decola da pista 28, após a decolagem mantém a proa até o nível 030, após curva esquerda, na saída Gole, Eval, após Diné. 5157 é o transponder, controle 119.35. Autorizado Guarulhos, o 340 pela Upper 50, decola da 28, mantenha pro hotel 030, curva esquerda, Gole e Valdiner, 5137, 1935, 3173. Confirme apenas o transponder copiado. 5157. Protegimento correto, posição 02, tem 3173, reporte quando pronto. Portará, obrigado. Solo para o táxi, com 397, 3333 a bordo, 4 horas, Salterno, Galeão. Solo ao 05, ao livrar à esquerda, 121, decimal 9, mantendo posição de da Alfa. Ok, esquerda 219, bom dia. Boa. 28, ajuste no 05, quando pronto, no ponto de espera, chama 286. Juliette Alfa, ponto de espera 286, bom domingo, bom 307. Alô. Salvador, gol 924. O 924 mantém a posição antes do ataque feio Alfa. Irá dar passagem ao bang da companhia. Mantém a posição, aguarda instruções. Ok, mantém a guarda, 24. Livre, push, acionamento, posição 1-1, tá 8001, obrigado. Reposto táxi. Portaremos táxi. O 1 está autorizado seu táxi, prosseguir em frente, portão 04. Frente, portão 04, gol 941. E 566 na escuta. O Alfa Juliette pede autorização para ascensão para 1700 para passar a área restrita de Camaçari. Confirme. Alfa Juliette pede autorização para ascensão para 1700 pés para passagem sobre a área restrita de Camaçari. Gente, autorizado. Autorizado para 1700, Alfa Juliette. Tenente da 3566, livre pouso pista 28, vento 250 graus 089, forma os últimos 90 metros fechados. Livre pouso pista 28, da 3566. 4 horas. Alfa Juliette para 05. Alfa Juliette para 05, 924. Isso é para 2000 pés, eu estou tímido no 0 ou no 6? 2000 agora com 16, o 600. 3566 na escuta do controle? Pisando 73 ao solo voltando? Na escuta, 3173. Chama agora 286, bom pouso. Muito obrigado, vou chamar 286, até daqui a pouco, senhor. Turno 697, desça para 2000 pés, estou tímido no 095, informe no curso do localizador, gol no 697. Eu chamo no curso, gol 697. Feito, mantenha a prova até o 030, gole. Eval, Gonza e Eudes, do 3176. Afirma, após o 030, reposto quando pronto, operacionamento puxo. Reportará. Paulo Salvador, até 3569, livrão. 3566, corrigindo, livrão. 3566, táxi via Alfa, reposte Ansa, táxi Juliette. Autorizado, Alfa, Índia, até o portal 01. Ok, autorizado Alfa, Índia para o 01, tá? 3566. Afirma. Atida 8001, temos 69 a bordo, 3 horas e 35, alterna Natal. 8001 autorizado, táxi até o través do portal 612, ajustando 015. Está livre até o través do portal 612, até 8001. Golo meia, com que mina é o Gu, Gordo, 64, Salvador para Belém. Afirma Chico, está a frente da Romeu no Parque Militar para autorização e acionamento. Gente, agora de coordenação nível 180, Golo 64. Ok, na